Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor está nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Você sente isso que eu estou dizendo? Você sente isso? Porque a Bíblia diz, Jesus falou um dia, para nós o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. Coração envolve, no nosso entendimento, sentimentos. De toda a alma, de toda a força física, inclusive. Né? Para nós amar o Senhor dessa maneira intensa. Não economize no amar a Deus e em expressar quanto você o ama. E é claro, mostramos nosso amor pelo Senhor também pela obediência no andar diário com Ele. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma colocação aqui que eu acho que você pensa igual a mim. O que você acha se você é o noivo e a noiva e convidam seus amigos, seus melhores amigos para o seu casamento? Talvez isso já aconteceu quando nós casamos, a questão que eu estou colocando aqui. Você convida, e normalmente chega o noivo primeiro, nos nossos costumes de casamento, dali um pouco chega a noiva, e ainda chegam convidados quando o culto de casamento já está em andamento. Às vezes já está meia hora. Às vezes já passou a parte do louvor, já está aqui, já estou eu aqui, o pastor, dando a palavra para os noivos. E ainda estão chegando convidados. O que é que você acha disso? Desses convidados que chegam retardatários, depois da noiva e do noivo, inclusive. O que você acha disso? Não tem vergonha de dizer uma palavra assim, dizer, olha, eu não gosto disso. Quem gosta de atraso aqui, levanta a mão, nós vamos orar para tudo que é compromisso que você tiver, você se atrasar e as pessoas que têm para se atrasar contigo. Quem gosta de atraso? E vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração de maldição por você. Não, pastor, não, pastor. Ninguém gosta de atraso, estou certo? Mas se num casamento, aquele casal, amigo seu, lhe convida e você chegar depois dos noivos, o que é que vão pensar de ti? Que você não valorizou aquele convite. No mínimo isso. Vão pensar a seu respeito, olha, essa pessoa que eu considerei tanto, ela não me considerou. Estão concordando comigo até aqui? Essa pessoa, ela não me levou a sério o quanto eu gostava dela e gosto dela, mas ela chega atrasada no meu casamento. Estou certo ou não estou, irmãos? Pessoas que chegam atrasadas em compromissos. Você sabe que isso não dá certo. Quantos alunos vão fazer ali o vestibular e tem uma hora que o portão fecha? Tipo, 8 horas é a última entrada. Fechou o portão, a pessoa chega 8:10. Dá para entrar 8:10? Fechou, fechou. Só no semestre que vem. De repente ainda só no ano que vem. Vai perder um ano por causa de 10 minutos. Agora diz uma coisa, tem gente que vai perder a salvação. Por causa, quem sabe, de um desleixo, de um descuido. Vai perder a salvação. Vamos abrir a palavra de Deus. Tem um momento desses na Bíblia. E de casamento, inclusive. Capítulo 25 de Mateus. Dê uma olhadinha comigo. Isso que eu estou falando aos irmãos é uma coisa assim tremendamente séria. Veja aí no capítulo 25, Mateus. Mateus trabalhava nos dias de Jesus, quando ele aí se converteu. Trabalhava na Receita Federal. Ele era coletor de impostos, né? O Mateus se converte para Jesus. Inclusive deixou o trabalho e se tornou esse homem que serviu o Senhor, deixou escritos aqui na Bíblia. Capítulo 25, versículo 1. Acharam aí? A parábola das 10 virgens, das 10 moças. Bom, esse é um título. O título você não precisa se ligar nele. Podíamos dar outro título. A parábola do casamento. A parábola dos atrasados. Né? A parábola da porta que se fechou. O título, dá para botar muitos títulos aí, tudo bem? Agora vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 10 moças, que tomando as suas lâmpadas ou as suas tochas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, descuidadas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, ou como eu disse já, as suas tochas. E as nécias, as descuidadas, disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não, para que não nos falte a nós também. Ide antes aos que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para o casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas hoje o meu assento não vai ser tanto na palavra, na volta de Jesus, mas sim no cuidado diário que devemos ter com a nossa própria fé. Você entendeu essa palavra aqui? Nos dias de Jesus, os casamentos eram assim. As moças, 10 moças, as mais amigas da noiva, elas iam até a casa da noiva. Os casamentos começavam, duravam dias, mas eles começavam numa noite, sempre de noite, que o noivo vinha na casa da noiva buscar a noiva. E aí, aquelas moças, amigas da noiva, que estavam lá com as suas tochas, elas vinham junto numa caminhada até a casa do noivo. E na casa do noivo acontecia aquele momento dos pais abençoarem os filhos, acontecia a festa de casamento, isso tudo era na casa do noivo. Mas agora elas foram, essas 10 moças foram à casa da amiga que iria casar. Chegaram lá e o noivo não vinha, e não vinha, e não vinha. Mas isso era já de propósito na época. O noivo, hoje quem atrasa um pouco é a noiva, né? Mas no tempo lá do Novo Testamento era o noivo, era um charme atrasar um pouco. Só que esse aqui foi muito charmoso, parece. Ele atrasou e era quase meia-noite. As moças já estavam dormindo. Elas cansaram, elas cochilaram e acabaram pegando no sono. E aí vem o mensageiro na frente do noivo e grita lá na frente da casa da noiva: pessoal, o noivo está chegando. E foi aquela correria. Ligeiro, vamos acender as nossas lâmpadas de novo. Era uma madeira com um pano e ali era embebido azeite de oliva. E aí tinha o fogo. E aquela chama, então, quando as moças foram procurar, elas, cada uma pegou ali a sua tocha, 5 conseguiram acender o fogo. Mas 5 diz: acabou o nosso azeite. Elas não foram prudentes, elas não foram cuidadosas, porque se você vê na Bíblia, 5 delas levaram azeite sobrando. Não era só o azeite da tocha. Sabe, a cada 15 minutos tinha que repor um pouco de azeite para manter aquele fogo constantemente aceso. Aquelas descuidadas, ou vamos dizer numa palavra mais simples, as mais relaxadas com a sua vida, elas não contavam que o noivo viria tão mais tarde. Então essas moças disseram: não, no final vai dar tudo certo, a gente pede emprestado para as outras. Você sabe, tem gente na vida assim, né? Vamos junto almoçar? Vamos, tem 10 amigos aí. Tem uns 2 ou 3 que chega na hora de pagar e eles começam a fazer assim. Não tem? Eles vão: não, eu sei que alguém vai pagar para mim. Tomara que não pague e você passe vergonha, se você é desses que dá uma despertinha e na hora começa a bater, na hora, esqueci a carteira. Não tem problema, a gente espera, pode buscar. Vai estar em casa, a gente espera. Mas eu estou de carona, vai a pé buscar. Porque esses espertinhos, eles têm que, vamos dizer assim, eles têm que aprender uma vez, é ou não é, meus irmãos? Senão eles sempre tiram vantagem. Essas moças, isso aqui não é crente e descrente, não. Essas 10 moças é uma história que Jesus contou para crentes. Ah, vai ver que as cinco moças eram moças ímpias. Não. É uma palavra que o Senhor está dizendo, vigiai, cuidado, cuida da tua fé. Quantas pessoas, meus irmãos, elas se convertem, elas tiveram um início com o Senhor. Tu vai ver, todos estão querendo entrar no casamento. No início, todas tinham azeite e o fogo nas tochas, todas tinham. No início, todas esperavam o noivo. Está vendo? Todo mundo se converteu junto. Eu lembro que quando eu me converti em 1980, fazem 34 anos mais ou menos, né? Quando eu me converti, Deus tocou o coração de muitos jovens naquela época, lá no interior. Tinha uns irmãos muito bons, ensinando a palavra de Deus de maneira muito correta. E, olha, dezenas, talvez centenas de jovens se converteram. Hoje, quem está na fé daquelas dezenas, eu não sei se enche duas mãos. Tânia, a Dalí se converteu na época também. Eu não sei se ainda enche, acho que não enche, né? Se desviaram, abandonaram a fé, outros entraram até no crime, outros entraram em prostituição, outros entraram em bandidagem, bom, de tudo que é coisa. Mas um dia conheceram o Senhor, um dia começaram com o Senhor, e se lá no passado, se nós tivéssemos um dia aquelas dezenas de jovens, realmente o coração estava no Senhor, um ótimo início. Se lá no passado alguém dissesse, olha, daqui a 20 anos, 30 anos vai restar só 7 ou 8, nós íamos dizer, não, não, não vai restar, todos nós vamos até o fim. Isso se diria, não se diria? No entanto, hoje dá para contar nos dedos de uma ou duas. Olha, eu estou sendo bem generoso em falar da segunda mão. Porque as pessoas vão descuidando, descuidando. Quantas vezes a gente se dá de conta de que está cometendo um erro e não se dá de conta, não se percebe. Só percebe quando a coisa já está, às vezes, um tanto avançada. Pega um casamento. Às vezes o casal vai desgastando o relacionamento um pouco, cai na rotina, vai indo, vai, e eles se amavam mesmo, eles não mentiram lá no altar, e eles não mentiam um ao outro, mas eles não foram cuidando, não foram fazendo a recarga dos bons sentimentos que mantém um casamento. Lá adiante, depois de anos, eles vão dizer, a gente não se ama mais. Foi tanta coisa que foi ferindo o relacionamento que eles chegam a uma conclusão, infelizmente, daquilo que foram plantando, plantando, chegam a conclusão que não dá mais. Quando os casais casam aqui na frente, eles, eu vou dizer, eu converso com eles se amam e eles estão comprometidos um com o outro. E eles dizem para Deus, nós queremos levar esse casamento até a morte. Mas muitos já casaram aqui e já separaram. Eles mentiram para mim? Não. Eles mentiram para Deus? Não. Eles mentiram para o outro? Não. Mas eles não foram abastecendo o casamento. Não foram fazendo o que os jovens falaram ontem à noite, da recarga. Essas 10 moças, 5 tinham uma coisa na mente. Vai dar tudo certo. Vamos indo sem fazer recarga. Mas no fim, elas nos emprestam o azeite delas, a gente faz, é o brasileiro, né? A gente dá um jeitinho e todo mundo entra na festa. Não é mais ou menos assim que muitos pensam? Pois aqui a gente vai vendo que teve uma decadência. Aquelas moças, elas foram terminando o azeite, consequentemente foi terminando a luz que elas tinham. E depois de um tempo, quando chega o noivo, elas pedem emprestada e aí as moças prudentes disseram, não, nós não podemos emprestar para vocês. O que eu tenho é para mim. Deixa eu te dizer um negócio super importante. A tua fé, tu não pode emprestar para ninguém. Não dá. É algo individual, é algo pessoal. Pais não têm como emprestar fé para filhos. Nós podemos motivá-los, devemos ensiná-los, mas a fé deles, vão dizer assim, o azeite terá que ser o deles, a tocha deles, o fogo deles. Não tem como emprestar. Eu não posso emprestar o que eu tenho para vocês. Eu não tenho como carregar alguém nas minhas costas e vou te levar céu adentro. Mas antes do céu, carregar você a vida inteira não dá. Cada um tem a sua fé pessoal, individual. Cada um tem que fazer o reabastecimento constante e diário. Por que que nós comemos todos os dias? Não é para forças novas? Por que que num dia de calor intenso nós tomamos? Porque precisamos, é como que reabastecer. Nossos automóveis precisam recarga. Eu acho que tem gente que cuida mais de celular do que de si próprio. Quando o celular está com o último pontinho na bateria, você já pluga ele ali na tomada, não é? E de repente a vida cristã, você está fraquinho, e a bateria está acabando. Você fala, não, mas eu vou conseguir, mesmo me arrastando eu vou indo. Não! Você vale mais que a bateria do seu celular. Amém, irmãos? Todos os dias eu olho a bateria do meu celular. Nunca me faltou bateria ainda. Para alguém aqui já faltou? Provavelmente porque você esqueceu, descuidou. E na hora parece que tu mais precisa, ficou sem carga. Sabe por quê? Porque o bom é quando você agora de noite vai para casa, faça todas as noites, dê uma olhadinha como é que está a carga, porque no dia seguinte tu está fora de casa, está em lugares que não dá para recarregar. Deixa ele carregando à noite. Senão você vai ser pego de surpresa. Pode ser que você até está numa situação que exige ter um celular, e você tem um celular, mas você, por estar desprevenido, você vai ficar sem ele, na verdade. Se você está com a sua fé em dia, você está buscando Deus, você ama Deus, você não está ali, ó, cochilando, está meio dormindo, não. Porque o Senhor encerra essa palavra dizendo, vigiai. Tem um irmão aqui dentro. Se ele me permitir, eu vou dizer o nome dele, senão eu só conto o caso. Eu vou olhando para todos vocês, daqui a um pouco eu olho para ele, ele me dá uma piscadinha e eu, pá, tá? Tem um irmão, você sabe que às vezes a gente dirigir com sono. Vocês estão todos agora olhando para os meus olhos, né? Para quem é? Não, mas vocês não vão descobrir se ele não me autorizar. Mas se ele autorizar, ele pisca para mim, tá? Porque depois que a gente almoça, dá um sono, não dá? Dá ou não dá? E se você tem que trabalhar sentado num escritório, numa coisa, pá, aquilo ali é difícil. E se você tem que dirigir, mais difícil ainda. Ó, tem um até piscou para mim, mas não é tu, não. Eu estou levando todo mundo para lá, por favor, olha para mim. O que é o interessado na coisa? E esse irmão saiu do almoço, ele é viajante, e começou a cochilar. Sabe quando o cara bota o cotovelo para baixo, para fora do carro? Ele está com sono. Pode saber, faz uma viagem dessas aí, mais longa, 100 quilômetros, 200 quilômetros, se o caminhoneiro, ou mesmo motorista de automóvel, botou o braço para fora, esse vai dormir. Que cuida com ele, está já pescando, a gente diz, está cochilando. Pois esse irmão sai de um restaurante, sabe quando o cara dirige com o braço meio esticado assim também? Reclina o banco, bota o cotovelo para fora, ah, vai ser uma soneca. E o carro está andando. Tá, ele já me autorizou. Alguém descobriu quem é essa história? Se você sabe, não vale. Alguém descobriu? Vocês viram que eu fui super discreto, né? O irmão Júlio. O Arinei, não era tu, Arinei, irmão. Mas que bem na hora tu piscou para mim também. O Júlio sai de um restaurante há um tempo atrás. Depois do almoço, ele viajava muito. E fez tudo isso, né, Júlio? Cotovelo para fora, bracinho esticado. Só faltou deitar o banco. E começou a sonhar na direção. E ele sonhou, aquilo em segundos, sonhou que estava sendo atacado por um enxame de abelhas. Né? Rápido, Júlio, o troço está andando aqui. Atrás de uma caçamba. E estavam jogando pedra no carro. Mas, na verdade, era um enxame de abelhas que entrou. E ele se acorda. Salvo por um enxame de abelhas. Quem é que mandou esse enxame de abelhas entrar carro adentro, e aí ele se acorda e já ia sair da estrada. Deus livrou, mas olha que um cochilo faz. Um cochilo pode levar muitas pessoas à morte. Eu creio que muita gente de acidente já morreu por causa de sono. Sai da estrada, bate no outro carro, cai num barranco. Essas moças aqui, cinco delas, perderam tudo. Uma das coisas, por causa do cochilo, da dormência, da não reposição da vida diária espiritual delas. Você tem reposto todos os dias a sua carga? Às vezes as pessoas dizem, sai do culto, pastor, hoje saí reabastecido daqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Você foi enchendo o seu coração com a palavra de Deus, a sua fé foi subindo de nível durante o ouvir a palavra, e você sai forte. Essas moças, elas parecem que levaram assim as coisas meio, como dizemos, de barriga. Vão empurrando, vão empurrando. Não faça isso. Não ponha a sua vida em risco. Cuide de você, da sua alma, da sua vida espiritual. Cuide mais do que do seu celular. Eu estou insistindo nisso, porque eu acho que a gente cuida, porque não quer ficar sem comunicação. Não fique sem comunicação com o Senhor. Não fique. Essas moças descuidadas, quando o noivo chega, essa imagem do noivo é quando Jesus vai voltar. Quanta gente será pega de surpresa. E aí, não dá para arrumar mais nada. Não dá. Atraso, descuido. Você já foi pegar o trem algumas vezes? E quando estava descendo a escada rolante, o trem fechou a porta. Qual é a cara que a gente faz daí, né? E não vem um negócio de dentro do pulmão? Ah. Se daqui a 4 minutos vem outro até... Mas e se o trem aquele dia está mais espaçado, 20 minutos? Em 20 minutos você já está quase no final da linha lá em Porto Alegre. Ah, perdi. Se você tem um compromisso, ou se você é daquelas pessoas que tem que ir a Porto Alegre ali, tem que ir no aeroporto, tem hora marcada de um negócio que é imprescindível chegar pontual. Você sai em cima da hora, e aquele dia deu tudo errado no trânsito, está congestionado. Estraga carro na BR, caminhão velho para ali no acostamento, deu uma batida, cai um motoqueiro, quer dizer, aquele dia aconteceu tudo. Sabe, quando a gente tem compromisso, a gente não sai na hora muito próxima, não. A gente sai bem antes. Vocês concordam comigo, meus irmãos? A gente sai bem antes, porque as pessoas não vão ficar nos esperando. Quando alguém tem uma audiência com um juiz, aí parece que a gente cuida mais, né? Não posso, lá no fórum, se eu me atrasar, o juiz não deixa nem você entrar mais. Porque você está tirando o juiz, vamos dizer assim, com o seu atraso, está tirando o juiz para bobo. E logo já tem outra audiência, tem outra, e aí a sua vai ser transferida, de repente, para daqui a muitos meses. Ah, mas eu tenho pressa na minha causa. Se tu tem pressa na causa, por que se atrasou? Entenderam, irmãos? Essas moças, elas queriam entrar no casamento grande, era aquele grande momento, o casamento da amiga, o casamento do amigo, e nós queremos desfrutar dessa alegria deles. Mas foram completamente descuidadas, desleixadas. Não entraram. Ficaram, diz aqui na palavra de Deus, ficaram de fora. Essas moças, elas aí saíram à meia-noite a tentar achar o azeite onde tem para vender. Onde é que vai ter azeite para vender? No tempo de Jesus, à meia-noite. Aliás, até hoje está difícil achar ainda à meia-noite, né? Os nossos mercados aqui, os que vão mais tarde, em geral é 10 da noite, 11 da noite. Às vezes as pessoas, sabe o que eu disse? Eu tinha uma coisa super, assim, ó, uma verdade grandiosa. As pessoas, pastor, comigo dá tudo errado, sabe por quê? Porque você não cuida de horário. Uma vez perguntaram para um jogador de futebol, ele cobrava faltas e fazia muitos gols e gols e gols de falta. Tinha uma falta perto da área, ele batia e gol. Aí ele ficava treinando, os colegas iam para casa, após o expediente ele ficava ali no campo. Botava aquelas barreiras de, ainda o tempo, de madeira, né? E ficava jogando, tantas, centenas de chutes, para ele se tornar um perito. Aí ele disse assim, o repórter, por que você faz tanto gol de falta? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é sorte, é a perícia. Se tornou um especialista. Tem gente que vai levando a vida aos trancos e barrancos, e aí vai dando tudo errado. Quanto menos você treinar, mais azar você vai ter. Estou falando essa linguagem agora do jogador de futebol, hein? Quanto mais você se especializar, quanto mais responsável você for, as coisas vão dando certo. Olha, obrigado. Valeu, Carlos. Agora, ninguém que dorme até as 11 da manhã não vai prosperar, não. É ou não é, irmãos? O meu dia começa às 6:30 da manhã, 7 horas no máximo. E até às 11 da noite. Olha, quando nós estamos deitados às 11 da noite, está muito bom aquele dia. Meia-noite. Está só me olhando ali, 11, eu estou sendo bem generoso no horário, é mais. Eu posso dizer para vocês, irmãos, eu estudo a Bíblia há mais de 30 anos. Eu poderia pegar a Bíblia aqui e dizer, hoje a pregação, meus irmãos, é aqui. Abri aqui, ó, Isaías capítulo 24. Eu podia pegar e sair falando para vocês, porque depois de 30 anos estudando a Bíblia, tu tem esse domínio. Mas eu não faço isso. Eu não faço. Sabe o que eu faço? Eu me recolho no meu escritório em casa, vou estudar os textos da Bíblia, vou lá orar, vou pedir graça para Deus para chegar aqui e servir algo que realmente edifica a vida dos meus irmãos. Eu não, como uma pessoa, uma cozinheira vai chegar, hoje eu não sei o que fazer, hoje é isso aqui. Olha, não vai sair grande coisa. Mas uma refeição planejada, você vai lá e compra, digamos, você vai receber alguém, você vai e compra uma coisa boa, ingredientes bons, você faz com tempo, você faz com carinho, não vai sair certo aquela refeição? Quanto eu mais treino, mais sorte eu tenho. Pegando essa expressão popular, meus irmãos. Essas moças aqui podiam dizer, lá no final, aquelas que não tinham azeite para abastecer, que azar, ficamos de fora da festa. Não foi azar, não. Isso aí não existe. O que foi desleixo delas. Elas achavam, no final vai dar tudo bem. Não. Sem esse cuidado, a nossa vida espiritual corre risco sem esse cuidado. Você está vendo, um dia, chegou aquela noite lá, quando elas voltaram, tentaram achar o azeite, não acharam, voltaram e começaram, abre a porta, Senhor, abre a porta, abre a porta, nós queremos entrar. E lá de dentro se ouviu a voz, não vos conheço. Aquelas moças lá fora, porque as cinco já tinham entrado para a festa. Aquelas cinco moças que ficaram de fora, estavam na luz ou na escuridão? Na escuridão. Elas não acharam onde comprar azeite para reabastecer a recarga nas suas tochas ou lamparinas. Elas não acharam. Quem está na escuridão, não vai entrar. Não entra no reino de Deus. Ainda, pastor, ainda dá tempo de arrumar alguma coisa? Agora dá. Essa semana que passou, eu soube de uma pessoa que caiu morta, um homem jovem, 30 e poucos anos, caiu morto. Um infarto fulminante, não deu tempo para nada. Se Jesus voltar, não dá tempo para nada. Eu vou arrumar as coisas. Não dá tempo para nada. Entenderam a questão do vigiar? O Senhor encerra essa linda parábola, mas também ela chama muito a nossa atenção para o cuidado que devemos ter no andar diário com o Senhor. Vigiai. Vigiar significa estar acordado, estar atento. Não deixa a rotina matar a tua vida espiritual. Não deixa o descuido. Amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu leio a Bíblia com meus filhos. Não, é agora, é hoje. Todas as noites nós lemos a Bíblia com a nossa filha. Ou eu, ou a Tânia, quando estamos todos no horário. Nós botamos, todos nós três, agora só somos três em casa. E já fomos cinco. E quando éramos cinco, colocávamos cinco em cima da cama. Agora somos três. Os três, e aí nós ali lemos a Bíblia, nós oramos. Depois ela vai para o quarto dela. Porque eu também tenho que ajudar a minha filha e nós próprios a alimentar essa chama da fé. Não deixar isso esmorecer. Faça com seus filhos. Você, filho, se você já conhece o Senhor, faça com a sua mãe, com seu pai em casa. Bom, o que a minha mãe vai pensar? E o que Deus vai pensar se você não fizer? Faça com a sua mãe. Mas minha mãe já é idosa. Senta com ela ali na sala, dá um tempo para ela. Na mesa da cozinha, terminada a refeição, ou antes da refeição, abra a Bíblia, leia a parte diária da Escritura Sagrada. Tem vergonha? Não. Vergonha é ver um querido nosso ir para o inferno. Isso é vergonha. Ou nós próprios nos perdermos. Isso é vergonha. E aí o pior, uma vergonha eterna. Tem essas empresas de vigilância. E você sabe que eles têm muitos postos que eles cuidam, muitos locais. E no meio da madrugada, o supervisor daquela empresa passa de posto em posto, onde tem um vigilante daquela empresa. Por que o supervisor vai de local em local? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa só. Ver se o vigilante não está dormindo. E se o vigilante é pego dormindo, o que significa? Demissão. Porque ele não foi pago para dormir, ele foi pago para ficar acordado. E cuidar. Além de ficar acordado, cuidar. Pois aqui, essas moças, parece que elas tinham assim, não, o supervisor, pega essa ideia, o supervisor não vai passar aqui. Vida cristã não é uma loteria. Não é? Ah, eu posso furar o esquema aqui e ainda ganhar, vai dar certo. Não. Vida cristã tem lógica. Falei dos dezenas de jovens que conheceram o Senhor quando nós conhecemos lá no início. Eles ficaram pelo meio do caminho, por quê? Porque pensavam, não, dá para ser crente e um pé na igreja, um pé lá fora da igreja, dá. Outros pensavam, não preciso ter essa comunhão com a igreja, eu não preciso ler as escrituras, não preciso levar isso tão a sério. É a brecha, em vez de você estar botando azeite para reabastecer, você está botando água. E a água não é combustível nesse caso. Tem que ser o azeite, que até é um símbolo para o Espírito do Senhor. A porta um dia se fechou. Lembra a arca de Noé, lido no início do culto? Um dia a porta se fechou. Não foi Noé quem fechou, foi dito. Foi Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus disse, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Nós ainda estamos no tempo que a porta do reino de Deus está aberta, meus irmãos. Está aberta. Mas nós não podemos, está aberta, então vai de qualquer jeito. Se uma noiva e um noivo aqui dessa igreja topar, eu vou fazer. Claro, não vou sem a concordância deles. De nós combinar no casamento deles, ela, no momento que ela entrar, nós lacrar a porta lá. Só para ver os que vão ficar de fora. Quem vai casar aí no futuro? Se você topar, eu topo. Ninguém vai se atrasar no casamento. E eu não vou dizer qual casamento vai ser, hein? Seria a coisa mais linda. Não, irmãos, é sério. Porque eu acho um desrespeito chegar atrasado. Gostou dessa ideia, irmão? É isso aí. No reino de Deus, no andar com Deus, se você é desses que vão empurrando de qualquer jeito, você não vai entrar. Eu tenho que te avisar, eu tenho que até te assustar. Eu tenho que te assustar, o bom susto. Tem que entrar medo no nosso coração. Se você tem respeito pelo seu patrão, quem aqui é empregado, se você tem respeito por ele, você não se atrasa. Sabia? Ou você não se atrasa para não perder o rancho mensal. Isso aí já é um tom meio mercantilista de mercenário. Desculpa, mas se você pensa no rancho e não pensou no respeito ao patrão, o teu pensamento não está correto. É, meus irmãos. Também se atrasar para o culto. Vou aproveitar aqui e estender. Não, eu posso chegar a qualquer hora. Hoje tinha jogo, né? Se tu tens esse pensamento, fica com o teu jogo. Pastor, fica com o teu jogo. O Senhor acima de tudo. Ah, mas hoje à tarde tinha um aniversário de família. O Senhor acima de tudo. Eu não perco o culto. Ah, tem uma festinha de família lá, às 3, 4 da tarde, e aí tem o culto da noite. Eu não perco, não por ser o pastor, podia não ser o pastor. Porque eu tenho um compromisso tão grande com Deus e com meus irmãos que o compromisso social é inferior ao compromisso espiritual. Pensa comigo assim? Não ouvi. Pensa comigo assim, é isso, porque nós precisamos ter uma vida firme espiritual. Senão nós vamos nos enquadrar nesse grupo das 5 moças que tinha o azeite, mas era um negócio mais ou menos. Nós queremos também entrar na festa, nós queremos entrar no céu. Mas sem um compromisso forte com o Senhor. Um dia, a porta vai se fechar. Ou pela nossa morte, ou pela vinda do Senhor. Um dia a porta vai se fechar. Nós ainda estamos no tempo da graça de Deus. O que você pensaria? Hoje o país vive, últimos anos, com uma certa fartura econômica. E as famílias têm um pouco mais de dinheiro. E se come melhor, se pode passear um pouco mais. E uma série de coisas que têm acontecido. De repente, nossos filhos têm comida mais do que nós tivemos e eles ficam comendo um pedacinho de pão. Não gostei disso, joga fora. Aí o pote lá da margarina ou do doce está pela metade. Ah, já está no fim, mãe. Compra outro, bota esse fora. O pão não é de manhãzinha, é do dia seguinte. Ah, pão velho eu não quero, bota no lixo. O que você pensaria disso? Esbanjando? Não é? Aquilo que você puser fora, um dia vai faltar. Sabia? Se você desperdiça também o que Deus te dá, do amor, da graça, do cuidado. Não, Deus é bom. Você como que abusa da graça de Deus, isso um dia vai faltar. Eu e a Tânia moramos um período da nossa vida numa região que tinha muito ouro e muito diamante. E fomos conhecer um garimpo de diamante. Era um lugar lá em cima, numas montanhas, só subia, na época era Jeep 4x4, não era Land Rover, tá, meu irmão? Era Jeep mesmo. Tinha que engatar nas quatro rodas e subir. E aquele troço ia picando, que nem um cabrito, né, em cima daquelas pedras, mas o jipão chegava lá. Lá nós encontramos todas as crianças. Lembra o potinho de... O tubinho aquele do filme fotográfico? Hoje não tem mais, mas o pessoal aí da era do gelo e dos dinossauros ainda lembra. Né? É? Lembra do potinho do filme? Chegamos lá em cima, todas as crianças com metade ou o potinho cheio de diamante. E aí a gente perguntava, onde é que vocês arrumaram isso? Alguns abriam, matavam as galinhas e abriam a moela. Porque a galinha come areia, né? Sabe? Sabe ou só eu sei disso? Ah! Eu vi muitas e muitas vezes a minha mãe abrindo a moela e tirando aquela areia que tinha dentro. Sabe o que a galinha come no garimpo? Diamante. Não é a galinha dos ovos de ouro, é a galinha dos ovos de diamante. As crianças, então, era o serviço delas abrir a moela. Pegava diamantes pequenos. Pequenos, mas valiosos. E estavam brincando ali com aquilo. Nem elas, penso, sabiam do valor real. Mas aí a gente perguntou para os mais velhos, de onde é que as galinhas comem diamante na flor da terra, em cima, na superfície? Aí eles nos contaram. Muitos anos atrás aqui, dava diamantes grandes, às vezes como uma unha. Olha, isso é coisa valiosíssima. Esses diamantes, areinha aí, a gente pegava de mão cheia e jogava fora. Hoje estão catando aqueles diamantezinhos que há 40, 50 anos, tipo assim, se jogou no lixo. Nós lembra? Cuidado. Aquilo que você joga fora hoje, tanto material quanto espiritual, não bote fora. Cuide. Ah, mas pastor, isso aqui é só uma historinha. Não é uma historinha. Se está na Bíblia, porque isso tem tudo a ver conosco. Foi Deus que fez que isso ficasse aqui escrito. Cuida da tua fé. Mais do que você cuida do seu carro, da sua casa, mais recarrega mais a sua vida do que você recarrega seu celular. Mas eu queria te motivar, congregar sempre. Não deixa, deu uma dorzinha no pé, já não vou no culto. Aí que tem que vir, pedir para Jesus curar. Chegou uma visita, 6 da tarde, traz a visita junto. Vai deixar a visita te desviar. Você podia ajudar a visita, não podia? Ah, mas pastor, eu tenho que fazer um café, uma janta. A coisa melhor que tu pode dar é uma reunião como essa para ela. Não é, meus irmãos? Melhor que qualquer janta do mundo. Porque aqui o teu amigo, a tua amiga, a tua visita pode se converter e ela vai herdar a vida eterna por causa do teu convite. Só que às vezes a gente se encolhe, não se encolhe? Ah, o que vai pensar? Olha, chegou na hora de vir para o culto, vamos para o culto? Não vai dar. Pois é, também não vai dar para eu ficar em casa, então a gente se vê outro dia. Por que que o outro vai nos puxar para baixo? Nós é que temos que puxá-lo para cima. Não é assim, meus irmãos? Não é? Olha essas moças. Fechou-se a porta. E aí queriam, porque queriam entrar. Mas não foi mais possível. O atraso, porque elas não tinham o azeite, tiveram que sair. E quando chega o noivo, entram para a festa, lacram a porta. Já era. Estavam perdidos. Cuida da sua fé. Ah, pastor, eu vou me cuidar só para entrar no céu. Não, o céu é a última etapa que nós temos. É a última estação da nossa vida, se pode assim dizer. Para nós viver bem agora. Nós, crentes que amamos Jesus, viver bem agora. Não tem nada melhor do que viver bem agora. Algumas pessoas dizem, o cristianismo é a religião para depois da morte. Não! Isso foi um erro histórico que o cristianismo desviado começou a dizer para as pessoas. Até tem umas igrejas, tem uma escrita numa cruz, salve tua alma. Você já viu esse negócio? Eu quero salvar meu corpo também. Quem quer salvar o corpo aqui também? Eu não é. E quero salvar meus sentimentos para ter sentimentos sadios. Não assim, raiva, amargura. Não, salvar meus sentimentos. E salvar, claro, a minha vida espiritual eternamente. Mas que eu já começo a viver bem com Deus é agora. O cristianismo é a religião que começa agora. Afinal, essa festa não é só para depois. Começou agora. Você tem essa experiência, dessa alegria da vida cristã para agora? Sim? Amém. Se você chegou aqui hoje, porque eu sempre digo para os meus irmãos, eu vi que tem gente de visita, a pregação da palavra nunca é para te botar para baixo. Ela pode mexer contigo, pode e deve despertar, mas a palavra de Deus é sempre para te levantar. Ainda há tempo. Ah, pastor, eu estou meio descuidado na minha fé, então que bom que você está aqui hoje à noite. Não, Deus não está te condenando, Deus está te despertando, meu filho, minha filha. Reaviva esse fogo, então, de amor por mim. Reaviva isso, reacende. Não deixa a coisa entrar ali num cansaço, num marasmo e vai caindo. Essa semana, eu perguntei para uma moça e um moço que estão se preparando para um dia casar, não tem data, não tem nada. E eu perguntei para ela, ele diz frequentemente que te ama? Não, pastor. ele te dá algum presente de vez em quando, que seja, ela vai lá comprar pão na padaria, compra aquele chocolatinho lá. Lembra o antigo Neugbauer? O refeição? Ou aquele o batom? Leva, leva um chocolatinho para ela, aquilo ali acho que é um real, nem sei se é um real. Ele faz isso para ti? Não. Ele alguma vez já te deu alguma flor? Não. O que vocês estão rindo? Eu nem sei se ela está aqui hoje de noite, ele, não sei, não estou vendo. Mas se está, fica bem discreta aí, tá? Essa eu não digo quem é. Pode piscar. Não, essa não pisca, né? E a resposta a cada pergunta era não, não, não. Depois falei com ele. Para confirmar, né? Tu já deu algum presentinho para ela? Não. Bom, já sabe as respostas, né? Foram as mesmas que as dela. Aí eu comecei a dizer para ele. Ela estava assim, ela estava se sentindo para baixo nos sentimentos. Eu comecei a dizer para ele. Tu sabe, uma mulher ama ganhar um presentinho. Mulheres, confirmam? Mulheres, amém? É isso aí. Não é só o valor, é a lembrança. Mas quando o valor é bom também, é bem-vindo, tá? Não vamos desprezar o valor. Mas às vezes a gente não pode. Tudo bem. Debaixo das passarelas e viadutos, tem um rapaz lá que vende flor. Um buquê de flor custa 70, 100 reais, um bem bom. Aí, chega em casa com aquele buquê de 100 reais. Ela diz, volta com isso. Que desperdício. Olha, minha irmã, se um dia chegar o teu namorado, teu noivo, teu esposo, com um buquê de 500 reais, nem sei se existe, tá? Existe? Ó, já me disseram aí que existe. Recebe. Recebe, diz que bom que tu trouxe. Mesmo que fez no cartão de crédito em 12 vezes. Recebe. É ou não é? Sabe por que eu estou contando essas coisinhas? Porque isso recarrega o amor. Não recarrega? Irmãs, recarrega ou não recarrega? Mas também, quando ela faz uma coisinha legal para nós, também recarrega. É assim a vida. Amigos, quando fazem uma coisa boa um para o outro, a gente fica mais amigo, não fica? Espiritualmente, quando você recarrega, você se relaciona com Deus, você está com o povo de Deus, você se fortalece e você quer estar mais com pessoas que recarregam o nosso amor, nós queremos estar mais perto delas sempre, não é? Por que um casal quer estar sempre junto, sempre junto, sempre junto? Porque provavelmente aquele casal, um abastece o outro intensamente dessas necessidades que nós temos dentro de nós. Vocês estão tudo me olhando assim, eu estou vendo um ar de satisfação em vocês. Hein? É um ar de satisfação mesmo. E tem umas que estão dizendo, fala pastor. Ei, fala pastor. Ele tem que ouvir isso, só falta dar uma cutucadinha nele, né? Ou nela também, não vamos jogar tudo para cima deles, né? Pois, gente, nós temos necessidades sentimentais. E uma vez isso sendo suprido, nós amamos sempre mais. Nós temos necessidades espirituais. E isso, sendo mantido esse relacionamento com Deus, nós amamos mais a Deus. Tudo que não é nutrido, morre. Certo? Tudo que não é nutrido, morre. O cristianismo não é um jogo de sorte e azar. O cristianismo é algo lógico. Vamos dizer de uma maneira popular, o cristianismo tem pé e tem cabeça. Se você fizer as coisas como diz na palavra, pode saber, vai dar certo. É que nem o jogador aquele que se tornou um perito em cobrança de falta. Ele disse de uma maneira engraçada, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Na verdade, aquilo ali era profissionalismo. Faça isso na tua vida, em tudo. Em tudo. No material, no espiritual, lá no teu trabalho. Faça não só para agradar o patrão, faça para agradar a Deus e, consequentemente, o patrão, sim. Faça as coisas certas. Não sei se vocês lembram, hoje é dia 30. Há 3 dias atrás, há 1 ano atrás, nós tivemos o pior acidente, tragédia que já houve no Rio Grande do Sul. A morte daqueles jovens, lembra? Foi dia 27 de janeiro, né? Ah, de janeiro, é verdade. Porque eu fui lá olhar o local. Na segunda-feira, no dia do sepultamento daqueles jovens, nós estávamos lá, dando esse livrinho aqui para os pais que perderam seus filhos. De uma maneira bem discreta, nada para chegar o pessoal, para, oh, família, toma aqui. Não, dá licença. Leve esse livrinho, o dia que você puder ler, leia, isso vai te ajudar. E nos retirávamos, porque o momento era muito difícil. Por que que morreram tantos e tantos jovens? Teve diversos motivos. Ah, fumaça tóxica. Essa é verdade. Mas porque a grande parte deles não achou a porta. Lembram? Grande parte deles não achou a porta. Tinha inclusive barras antes da porta que impediam a saída rápida. Tudo errado em termos de segurança. O que estou falando para vocês hoje? A porta ainda está aberta, né? Mas vai chegar o tempo que a porta será fechada. Não desperdice a oportunidade. Um dia Jesus chorou. Isso está escrito aqui na Bíblia. E diz que Jesus ia chegando na cidade de Jerusalém, e vendo-a, chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis te salvar e quantas vezes quis juntar-te como a galinha junto aos seus pintinhos, e vós não o quisestes. Mas isso agora está oculto aos teus olhos, agora tu não enxerga mais essa possibilidade. Dias virão em que te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. E não sobrará pedra sobre pedra. Por que que Jesus chorou? Porque aquela cidade, vamos dizer, fechou as portas em termos de fé, de crer. Fechou as portas ao Senhor. O Senhor olha para nós e eu imagino, ou Ele se alegra ou Ele chora. Uma vez Deus ficou muito, muito, muito feliz com Jesus. Foi no dia do batismo de Jesus. O que que Deus disse para Jesus? Este é meu filho amado. Eu me alegro tanto. Se fosse Deus, fosse gaúcho, ia dizer, eu me alegro tanto com esse guri. Não é? Não é? Tem esse negócio para mim? Não. Eu me alegro tanto com ele. Pois o Senhor deve olhar para nós. E por jeito que a gente está levando a vida também com ele, e a vida nesse mundo. Ai, que felicidade tu me dá, meu filho. Que prazer. Ou filho, Deus olha para nós e, filho, não estou gostando. Deus sofre quando nós estamos num caminho, vamos dizer, num caminho de destruição nossa mesmo. Mas a decisão não passa por Deus, passa por nós. Deus nos ama, a porta está aberta, mas nós temos que percorrer o caminho. Amém, irmãos? Vigiai, vigiai, não cochila, não dorme. Eu não passo na casa de você como passa o supervisor da segurança. Sabe, você está lendo a Bíblia, você está orando, eu não passo, porque eu entendo que isso deve ser responsabilidade pessoal sua com Deus. Não descuida, meu irmão. Você que frequentava, de repente um dos grupos parou, volta para o grupo. Você que não congrega com regularidade, regula frequência. Em casa, ora diariamente, busca Deus diariamente, pega a tua Bíblia diariamente. Não vai achar os óculos perdidos há 1 mês dentro da Bíblia, tá? Como foi falado no início. Vigia, vigia, fique acordado. Porque na hora que você precisa, você tem luz. Isso é que nem em casa. Quem aqui tem em casa uma lanterna? Eu tenho. Ou uma luz de emergência em casa, aí talvez menos, eu tenho. E De vez em quando eu compro lanterna, a minha esposa fala, para que tanta lanterna? Porque quando faltar a luz, nós temos mais de uma lanterna. Quem tem vela? Não tem lanterna, vai vela, não é? Eu tenho. Vai que a pilha está descarregada naquele dia que faltou a luz. A velha vela, né? É ou não é, irmão? Isso é prudência, as moças prudentes. Quem tem no carro o macaco? Ah, todo mundo tem, né? É para ter. Chave de roda. Para que nós temos isso? Para num momento difícil, você mesmo troca o pneu. Quem tem no carro uma corda? Se estraga o carro, eu sei, nem pode puxar com corda, mas acho que numa emergência, eu tenho. Ah, aliás, de quinta para cá não tenho. Tem que botar uma corda no carro. Essas coisas, nós temos que pensar nas possibilidades de dar um evento que você fica na mão. Agora todo mundo vai comprar. Uma vez, posso contar essa, Natânia? Nós moramos, acho que no 9º andar de um prédio. 7º, e eu nunca tinha morado em edifício. Eu vim lá do interior e fui morar num prédio lá em cima. Lembra o que eu te disse? Hã? Eu comprei uma corda. Ah, vá que esse negócio pega fogo aí. Ah, não. Eu não vou morrer queimado, não. Pastor, tu é louco. Oh, pode até me chamar de algumas coisas, mas louco eu não sou. Vamos chamar de prudente. Vamos chamar de prudente. E se você, é bom saber, tem uns quantos lençol na sua casa. Se der uma crise, você amarra um no outro e desce, tá? Tem que dar umas dicas assim. Isso é tudo na vida, meus irmãos. Tudo na vida. Prudência nunca faz mal. Dizia um tempo atrás, prudência e caldo de galinha, né? Mas caldo de galinha faz mal, é muito sal. Então fica só com a prudência. Você vai ver, aí você está vigiando, cuidando da tua vida espiritual. Cuida da tua vida natural também. Cuida disso. A porta está aberta. Mas não abuse. Não abuse com o descuido, com o desleixo, porque também se fechará. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus? Você ouviu a palavra do Senhor, peço que agora você feche seus olhos, não perca a atenção. E enquanto eu falava, até nos divertimos um pouco, falando de assuntos tão sérios. Deus falou contigo essa noite? Pense um pouquinho, Deus falou contigo? Através da minha boca. Eu fui atualizando a palavra de Deus, de maneira que todos possamos entendê-la. Você conseguiu se classificar, se enquadrar entre as moças cuidadosas, que tinham azeite para o caminho e ainda tinham azeite para no meio da noite reabastecer as tochas? Ou você se enquadrou entre aquelas descuidadas, que pensavam que apesar do descuido delas e do desleixo, tudo ia acabar bem? Ou podiam pensar, não, eu sou uma pessoa de sorte, e o pior não vai me acontecer. Bom, se você se enquadrou ali, eu quero te pedir, no nome de Jesus, retoma a tua vida espiritual. Podemos pegar o tema dos jovens, recarga. Cuide da tua vida espiritual muito mais que da bateria do teu celular. Diariamente recarregue a sua fé. Como diariamente temos que recarregar o amor entre pais e filhos, entre casais. Recarregue a sua fé. Se Deus falou contigo nesta noite, e você está tomando uma atitude, firma, algo firmando no teu coração, e que vai fazer todos os dias essa recarga, então levante a sua mão ao céu. Você que já faz, levante a mão, e se você não vem fazendo, igualmente comigo, para Deus ver. Deus vê. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é tão rica, é tão preciosa, Senhor, e queremos nos comprometer contigo, ó Deus, de nos relacionar com o Senhor todos os dias, de desligar alguns aparelhos nossos, computadores, celulares, televisões, desligarmos sim alguns momentos do dia e ficarmos com o Senhor. Você gostaria de dizer isso para Deus? Deus, o que esse pastor está falando, eu quero assim também para mim. Talvez você e eu também, a gente quer muita notícia. As notícias da terra têm trazido tanto pesar, Senhor. Nós precisamos da notícia do céu. Todos os dias. A notícia que o Senhor nos ama. A notícia que o Senhor nos fortalece. Que o Senhor está conosco. Essa notícia tem que ouvir às vezes até mais de uma vez ao dia. Porque são tantas as lutas também. Fortalece-nos, ó Pai. E se você, meu irmão, meu irmão, minha irmã, ou nosso amigo chegou, vem chegando, você ainda não entregou a vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Entrega. Não tente viver sem o Senhor, não vai dar certo. Vai vir muita angústia, vai vir muitas decepções, que você não vai saber lidar com isso. Com o Senhor também pode vir, você estando com o Senhor também pode vir, mas você vai saber lidar. Obrigado, Senhor, por essa linda noite, pela tua palavra que ela é lâmpada para o nosso caminho, diz lá no Salmo 119, obrigado. Obrigado que o Senhor é o Deus que abriu portas, e essa porta continua aberta, obrigado, Senhor. E eu não quero, Deus, eu te peço aqui por todos nós, que como filhos, às vezes, mimados, que comem um pouquinho e botam fora as coisas, esbanjando, não. Nós queremos aproveitar cada gota da tua graça, Senhor. Não desperdiçar nada, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Desligue o computador alguns momentos. Desligue o celular. Nós estamos vivendo numa época. Eu estou lendo um livro agora de um especialista americano sobre tecnologias, o que a tecnologia está fazendo nas gerações. E nós estamos dentro desse momento. Quando dá uma entradinha de uma mensagem no celular, quase ninguém de nós aguenta esperar um minuto para ver quem é. Você, é isso mesmo? Eu acho que é, né? Você pode estar fazendo uma coisa muito importante, mas você quer ir lá ver quem é. A nossa mente está acelerada de tanta informação, informação, informação. Por isso que eu estou te pedindo. Um momento do dia, muitos precisamos trabalhar com informações, mas um momento do dia, desligue o celular. Nós não tínhamos celular um tempo atrás, né? E vivíamos. Acho que até algumas coisas melhor que hoje. Desligue a televisão, desligue o computador. A mente está acelerada. Nós temos que ter algum mecanismo de desacelerar. Isso tem que ser feito todos os dias. A minha filha foi num retiro para jovens em janeiro, né? Em Gramado. Fevereiro. E era um retiro aberto para muitas igrejas. Um pessoal do Canadá deu o retiro. Não podia levar celular. Mas e os pais? Gramado é logo ali, gente. É ou não é? Os filhos estão ansiosos e os pais estão ansiosos. E ainda que o retiro fosse no fim do mundo, não precisa levar celular. Eu estou falando isso um pouco por causa do abastecimento diário. Nós estamos correndo demais, não estamos? Todo mundo corre. Nós precisamos parar. E todos os dias. Todos os dias. Aquele óleozinho, aquele azeite na lamparina para manter aceso. Faça isso. Você vai ver o ganho que haverá. Para você, para os seus filhos, o ganho que haverá aqui dentro, né? Amém? Encerramos com qual? Vem fazer tua morada. Esses tempos os irmãos já me dizem, mas pastor, tu não diz mais no final do culto aquelas duas palavrinhas? Qual eram as palavrinhas? Que noite. Você pode dizer com ar de satisfação, não é para me agradar, se você acha que valeu a pena vir aqui, que noite. Traga outras pessoas, amigas suas, traga outras pessoas, ajude alguém a conhecer o Senhor. Amém?